O crime é nós que não é por nós se esconde. O crime é nós que não é por nós se esconde. O crime é nós que não é por nós se esconde. Sorte quem tem, quem tá escondado. Tô de quebrada, neguinho, se liga só qual é. Vagabundo na quina querendo ganha qualquer. Num bolinho observa, um de boné cumprimenta. Tem do preto e do branco, seu coração arrebenta. Aqui não é louca, não marque touca. Uns dois de treta cê viu, não, tô de boa. Ontem mesmo caiu, a mãe pedia vigia. Melhor não comentar, vamos deixar pro outro dia. Que eu sou malaco, sempre escoltado. Parceria mil graus. Vagabundos tipo que tá na moda. Cê viu gnomo, neguinho, na hora que tava doido. Ataque de risos depois que provou do bolo. Se é nós que tá, quem vai saber? Deixa baixo as conversas, é só botar pra render. Que meus pivete tem pressa. Lá do oeste do Gama é com nós, vila louca. De bermuda e chinelo, camisa e touca. Pra colar no bolinho, só com nós escoltados. Moleque considera miliano ao lado. O crime é nós que não é por nós se esconde. Deixa os verdadeiros gangsta chegar. Só guerreiro na quadrilha e agora o bicho vai pegar. A escolta é armada e a firma é forte, aqui não tem caô. Se cê plantar, cê vai colher, sai voado, se vacilou, se pá. É sempre assim, aqui é assim, assim que é. Correria o tempo inteiro, pô, Nike no pé. Por isso, muitos fazem muito assalto, latro de fundo. A sagacidade impera na vida do vagabundo. Absurdo é ver seu povo de luto. Vem rato cinza, é tumulto, chega batendo. Atirando, vai todo mundo pro muro. Nego se acha o esperto, se acha o tal. Depois lá vem atrocidades na capa do jornal. Aqui neguinho é o terror, me dá licença doutor. O clima já ficou tenso, pois meus parceiros chegou. Malandragem é ser esperto e não ser mais que ninguém. E chegue só no sapatinho pra você se dar bem. Escolta o nome, escuta e chapa no seu coco, nego. Revolta exala, ataca o medo, é o troco, nego. Cê entendeu, parceiro? Deixa que eu te explico. Um, dois já era, se os moleque destravar os bico. É dois por dinheiro e um por amor. Mais fácil vem primeiro, não importa a sua dor. Mundo real não tem novela, não tem sentimento nela. Só neguinho de favela atravessou, te atropela. O certo é o certo e o errado é cobrado. Cai de cara na sentença, a rua é o advogado. Pivete aqui ali na correria o dia inteiro. Fama é pros malhação, eu quero mesmo é dinheiro. Gozar com as numeradas de golfeira GTI. Se precisar passar já era, vacilou, tô nem aí. Não tem nem boi, tiozão. O bonde por nós é grande, 9, 10, 7. O crime é nós, quem não é por nós se esconde. O crime é nós, quem não é por nós se esconde. O crime é nós, quem não é por nós se esconde. O crime é nós, quem não é por nós se esconde. Sorte quem tem, quem tá escondado. O crime é nós, quem não é por nós se esconde. O crime é nós, quem não é por nós se esconde. O crime é nós, quem não é por nós se esconde. Deixa os verdadeiros gangsta chegar.